pensando que meu cheiro na tua mente possa te bagunçar. Bagunçar. Tive pensando que precisamos de um tempo para se ajeitar. Ajeitar. Ontem à noite tive um sonho interessante, desses que tu nunca conta. Calado não desaponta, somos somas do cuidado. Mas acorda, amor, acorda. Precisamos só mais do nosso e não da sobra. E é interessante que saibamos o tamanho que nós somos, pois assim não contaremos mais moeda pequenas nessas apostas. Damos as costas pra aqueles que não pensam, grandes idiotas. Grandes idiotas, é o que nós somos por estar longe, idiotas. Pensam que discretos se escondem, idiotas. Pedem que a saudade não assombre, idiotas. Precisando de afeto aos montes, te olhando, penso que sou idiota. Por estar me prendendo e perdi a aposta. Quando tive posta, me virando as costas. Tempo turbulento dessa vida bosta, bosta. Mal sabia que era coisa nossa. Nossos desencontros, ai, realiza sonhos, ai, erguer escombros, ai, viver o que somos, ai. Nossos reencontros, ai, realiza contos, ai, que nós esquecemos, ai, sentir o que tive pensando que meu cheiro na tua mente possa te bagunçar.